Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes de São José dos Campos e demais cidades do Vale do Paraíba e agora do mundo todo, né? Estamos iniciando mais um programa de Vivência Espírita diretamente dos estúdios da Super Rádio Piratininga em 750 kHz, do 18º andar do edifício VIP Center. A doutrina espírita vem trazer esclarecimentos sobre as nossas dúvidas a respeito do mundo espiritual. Vem trazer os ensinamentos de ética e moral, como nos ensina até hoje o nosso querido e divino Mestre Jesus. A doutrina espírita vem nos trazer a alegria de viver, nos ensinando a suportar com dignidade as nossas dificuldades atuais. Vem também mostrar o caminho para colocarmos em prática os ensinamentos, exemplos do nosso grande amigo chamado Jesus. Bom dia, Rodrigo Costa. Hoje nós estamos aqui sem a presença do nosso grande companheiro Jorge Reis, que está nos ouvindo lá de Juazeiro, exatamente. Patamuté, Petrolina. Ele está fazendo um giro total lá naquela região do São Francisco. Bom dia, Rodrigo Costa. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, querido ouvinte da Rádio Super Rádio Piratininga 750M. E um bom dia para você que está nos escutando na rádio online Vivendo. Hoje, então, vocês devem estar estranhando aí que o Jorge está lá. A gente vai descontar o bônus horas dele hoje, né? Mas ele está lá também fazendo bastante palestra. Foi na rádio lá também, em Juazeiro. Não sei se ele vai passar na cidade dele, né? Patamuté. Então, hoje a gente queria agradecer a todos os ouvintes e todos os nossos patrocinadores, todos os nossos, inclusive as casas que nos apoiam: Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jeff, a Casa do Caminho, Paulo de Tarso, Ami, e também o apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Então hoje a gente está com o Fábio Dionísio aqui e também com a Adriana, que também vai estar falando um pouco com a gente, vai estar participando aqui do programa. Você viu que da última vez que ela participou, né, a gente já está até pensando em substituir alguém, né? É. A gente só não decidiu quem ainda. Quem, né? O pessoal está decidido pelo Jorge. Ah, tá certo. Bom dia, Adriana. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Rui. Bom dia, Fábio, a Cris. Bom dia a todos os amigos que estão conosco nesse domingo frio. E um abraço lá pro Jorge, que tá viajando, mas também trabalhando, levando a doutrina firme e forte, né? Ele só ia fazer 13 palestras na férias. Só, né? Isso porque o tempo dele é pequeno. Imagina se fosse longo as férias, né? Estamos aí mais um domingo e vamos desenvolvendo nosso trabalho aqui juntinho com vocês. A prece do dia. Vou falar também a pergunta para sorteio antes. Ah, sim. A pergunta para sorteio dos dois livros do Fábio Dionísio, que é a Influenciação, né? Influenciação. São os, um fato corriqueiro. Inclusive, foi vidas. Da palestra que ele fez ontem no Jefa, foi o tema da palestra. Então, a gente vai sortear esses dois livros para quem responder a pergunta. Você acredita que a influência, que existe influência dos espíritos na nossa vida? Então, entra aí, responde pra gente, ligue pra nós no número 12-3941-9750 ou 12-3942-9750 para responder essa pergunta. Se a influenciação dos espíritos em nossa... Existe essa influenciação dos espíritos em nossa vida, se você acredita nisso. Ou entre no nosso WhatsApp, que a gente já tá aqui ligado também, que é no 12-981-11-0474. Que aí a gente adiciona vocês no nosso grupo. Ou pelo facebook.com/ Programa Vivência Espírita, ou no YouTube Live, que a gente também já está ao vivo no YouTube Live. Vocês também podem interagir por lá, respondendo a pergunta, e aí no final a gente sorteia os dois livros. Vamos iniciar agora com a prece de abertura com Mauro Biasetto, do Anjo Ismael. Música.

a doutrina espírita é aquela que se preocupa com os espíritos, procura entender, procura dar explicação a esse respeito. E aqui no primeiro, segundo item aqui do seu livro, fala a primeira questão que surge. Existem os espíritos? Você quer que o Paulo de Tarso responda? Ele vai dizer Paulo que existe. Então, e o João, também evangelista, ele vai dizer também que existe. Existe, né? Na primeira carta de João, ele diz o seguinte: não acrediteis em tudo que os profetas dizem, né? Porque nem todos os espíritos são do bem. Precisa analisar se eles são de Deus ou não são de Deus. Usando a palavra espírito, e em Efésios, de Paulo de Tarso, ele diz o seguinte, que as grandes lutas da vida cristã não são com os homens de carne e osso, e sim com os líderes, com das trevas, os espíritos do mal que vivem nas regiões celestes, usando a palavra espíritos do mal. Ele caracterizou muito bem desencarnado, né? Ou seja, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, né? É. E outra, a carne é a carne, espírito é espírito. Espírito é espírito. Paulo de Tarso já dizia bem isso, né? Exatamente. E a gente costuma até dizer, eu nas minhas palestras eu sempre falo que nós, quando une um homem e uma mulher para ter um filho, ele está gerando carne. Porque o espírito já existe, né? Exatamente. E aonde está esse espírito, né? Esse é o grande segredo que nós encontramos também, né? Exatamente. E ele também disse uma coisa que, na verdade, é a base de todo o livro, que é que estamos cercados por uma multidão de testemunhas. Está na primeira carta aos Hebreus, né? É porque os hebreus, eles aceitavam e não aceitavam muito a comunicação dos espíritos, a reencarnação, né? Tinha um pessoal que aceitava e outros não, né? É, porque na realidade antes de se formar o cristianismo, mas do lado católico, né? Até o segundo século da era cristã, a maioria dos povos acreditava na imortalidade da alma, acreditava na reencarnação, ou que chamasse renascimento, a ressurreição, não. Mas muitos acreditavam na reencarnação e acreditavam na comunicação, tanto que acontecia a comunicação com os espíritos, né? Isso na época de Jesus acontecia, e depois os apóstolos, até os cristãos serem proibidos de se comunicarem, sim, com os espíritos, eles tinham as suas sessões, se reuniam, né? E Jesus também orientou seus apóstolos a falar com os espíritos também, né? Exatamente, exatamente. Então, mas como é que fica, Fábio, muitas religiões que não falam em espírito? Eu vejo um monte de pessoas fazendo palestras, mas ele não fala em espírito, ele fala da mente, fala do corpo, das nossas ações, mas não toca no espírito. Não tem razão. Há muito desconhecimento na realidade, né? As pessoas inclusive nem procuram para o que podem se instruir, porque hoje tem muita coisa escrita, né? A verdade é que há um desconhecimento muito grande do além, né? Da vida do outro lado, no mundo espiritual. Esse desconhecimento, ele na realidade foi muito útil, muito adequado aos interesses do poder que se estabeleceu eclesiástico, né? E não só em uma igreja, mas em muitas igrejas, né? É porque a gente observa que muitas igrejas colocaram o medo como se fosse um fator para ganhar dinheiro, para fazer as pessoas subjugar as pessoas. Exatamente. E isso é muito comum, né? Tanto é verdade que quando os espíritos, né, no final do primeiro século, início do segundo século, começaram a alertar aqueles mais ligados a Jesus, os discípulos mais disciplinados, mais aderentes a Jesus, de que havia já um início ruim da formação de um clero que ostentava, que já estava querendo se impor como autoridade, como poder temporal, os que eram mais fortes proibiram a comunicação com os espíritos. Porque eles falam, os espíritos estão nos dedurando, né? Estão contando o que está acontecendo. É uma liberdade, né? É uma liberdade. Então já cortaram isso, é proibido. Cortaram, né? A liberdade. Moisés já tinha feito isso, por outros motivos, mas já tinha feito isso. Não, mas o Moisés fez por causa do abuso, né? Porque todo mundo queria ser adivinho, né? E outra coisa, eu costumo dizer, né? Aliás, ele é o primeiro exemplo que eu costumo dar. Hoje eu comecei por Paulo, porque na verdade eu estava querendo cutucar, né? Porque todo cristão vem da época da Boa Nova, vem da época dos apóstolos, né? Embora ele seja apóstolo dos gentios, mas e ninguém lembra, na verdade, ninguém lembra dessas coisas. Mas Moisés, ele proibiu. Quem proíbe é porque tem alguma coisa que está sendo proibida, certo, né? E o amor, ele expande, né? O amor, ele não restringe, né? Então, ele abraça tudo, né? Exatamente, né? Exatamente. Então, essa influência dos espíritos sempre existiu. Sempre existiu, de todo. Não é uma coisa que surgiu com a doutrina espírita, não. Nós tivemos muito mais informações para entendê-la, mas na verdade sempre existiu. Esse corpo espiritual que você fala como subtítulo aqui desses capítulos? O corpo espiritual já é conhecido desde a época lá dos Vedas, né? Existe uma relação, inclusive, de títulos, de nomes que se dá ao corpo espiritual, ao psicossoma, ao perispírito, ao Ra, né? Dos egípcios, enorme. Praticamente todas as culturas, todas as crenças já acreditavam no corpo espiritual. E Paulo de Tarso colocou isso por escrito, né? E o pessoal normalmente gosta muito de fugir desses assuntos espirituais, principalmente algumas religiões, né? Que a gente percebe, não estamos aqui para criticar religião nenhuma, mas a gente vê que eles fogem quando entram em assuntos que para eles são polêmicos, né? Quando fala de espírito. Eu lembro que uma vez eu estava vendo um canal de televisão, eles contando a história de Jesus e começaram a contar passagem por passagem. E quando chegou, eu falei, agora eu quero ver o que, que eles vão falar da transfiguração. Eu sei dizer que quando chegou naquele capítulo de falar da transfiguração, eles mudaram a propaganda, fizeram a propaganda. Quando eles voltaram, já tinham pulado a transfiguração. É porque a transfiguração, ela mostra dentro da própria Bíblia a existência dos espíritos, a comunicação dos espíritos e aparecendo os espíritos para Jesus, né? É Moisés e Elias, né? Era isso. Foi isso, né? Na transfiguração estavam três. Era o Jesus, Moisés e Elias. E Elias, né? Ou seja, que deviam estar dormindo, né? Esperando o juízo final, não é isso? Não é essa a história? Não, então, a gente vê que é que falta um pouco de... As pessoas não gostam de estudar essa parte aí, né? Eles parecem que fogem porque não têm conhecimento, como a doutrina espírita procura conhecer essa parte, porque essa é a nossa libertação, né, Fábio? Exatamente. Mas a gente tem que dar um voto também, entender que é um comportamento atávico, é um medo que já foi incutido ao longo de 2000 anos, né? As pessoas têm medo de falar sobre isso, como se isso fosse um pecado, porque foi colocado como um pecado em muitas religiões. Então a gente até entende a reação das pessoas, porque elas se sentem com receio do que pode advir disso. E o espírito é para não ter medo disso, né? Não. Não? Tem medo só da gente mesmo. O espírita tem medo dele mesmo. Mas muito espírita tem medo de espírito também, né? Se vê um espírito, vai sair correndo. E é espírito, se diz espírito. Eu conheci um presidente do centro que ele não fechava sozinho o centro à noite, porque ele tinha medo dos espíritos. Não, mas a gente encontra também, é falta de estudo, né? É falta de leitura, é falta de trabalho, né? É porque eu que já trabalho há mais de 30 anos com desobsessão, eu não posso ter medo dos espíritos, eu tenho é cuidado, né? Essa é outra coisa, ter cuidado é uma coisa, mas ter medo não dá, né? É verdade. E a gente, quando na nossa casa nós fazemos socorro espiritual, então quem aparecer na casa precisando de socorro, nós estamos lá para socorrer, né? Assim como vocês fazem lá no trabalho que vocês, na irmã Sheila... Porque não é só pessoas que vêm com problema de saúde lá, né? Não, tem muita gente que vem com problema espiritual. É. E que reflete no físico. Sim. Mas o problema é, por exemplo, obsessão, problema de ovoides, né? Tem muito tratamento e retirada de ovoides no irmão Sheila. Só que isso não é difundido porque as pessoas têm muito medo de falar sobre isso, né? Mas nós temos muitos casos. Então, é interessante que teve aqui conosco o João Berbel. lá de Franca, e ele falou a mesma coisa, falou, olha, nós precisamos cuidar dos ovoides, porque os ovoides estão sempre presentes em nossas vidas, né? Exatamente. E principalmente nas doenças espirituais, né? Exatamente. Você poderia explicar um pouquinho sobre isso, Fábio? O que é os ovoides? Os ovoides, na verdade, são pessoas, são espíritos como nós, que no recrudescimento da maldade, ou então, em função da consciência que os acusa de coisas erradas que fizeram, eles ficam num processo de ideia fixa, que eles perdem a capacidade de manter a forma do corpo espiritual. Então o corpo perispiritual vai degenerando e vai tomando uma forma de ovoide, porque na realidade eles não conseguem mais segurar essa forma, porque o pensamento, que a mente é que controla tudo no nosso corpo, né? O pensamento fica voltado através do espírito, fica voltado a uma ideia fixa. Então aqui o cara entra num processo de interiorização e ele acaba se tornando realmente uma massa centralizada, né? E essa massa, o ovoide, ele é utilizado pelos espíritos que ainda se comprazem no mal para prejudicar os outros. Eles são instrumentos para prejudicar fisicamente os seus adversários. E a gente percebe também que a grande manipulação que existe, né, Fábio, é através do medo e a falta de informação. É sempre. Né? E a importância, essa é uma do seu caminho, né, de ampliar a consciência, explicando o que acontece, porque mais e mais pessoas possam se libertar da situação que oprime através da falta de informação. É. Porque o medo, ele só consegue aprisionar alguém quando essa pessoa não tem conhecimento. Quando ela começa a expandir o seu conhecimento espiritual, né, ela vai se libertando dos medos que foi colocado e condicionado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente. E não dá para a gente... Domingo nós tivemos aqui a Mônica Medeiros, ela fala, nós somos extraterrestres que estamos aqui na Terra, usando um corpo. E a gente não para para pensar nessas coisas, né? Não. Aliás, esse é o objetivo do livro, porque apesar de estar em Paulo sobre isso, até Paulo dá a receita de como a gente tem que lidar. Paulo dá a receita de como lidar com essa influenciação negativa. Está na primeira carta aos Efésios. Está lá tudo explicado o que a gente tem que fazer. Revestivos da armadura de Deus. Mas você falou da Mônica, né? A Mônica tinha lá no centro dela, inclusive eu fui essa semana conhecer lá a Casa do Consolador, lá na Vila Mariana, em São Paulo. Muito legal o trabalho deles. Ela esteve aqui no último programa. E ela pediu pra gente divulgar também o 5º Encontro de Ufologia Avançada de São Paulo, que vai ser lá na Casa do Consolador, no dia 27 e 28 de agosto. Pena que a gente vai estar lá no evento lá de Goiânia. De Goiânia, né? Do evento do Encontro dos Amigos do Chico Xavier, né? Mas vai ser lá na rua Guapiaçu 75. Guapiaçu. Guapiaçu. Número 75, o bairro é Mirandópolis, que é ali perto do metrô Praça da Árvore, em São Paulo. Então vai ter Mônica de Medeiros, vai ter a Margaret Áquila, que canta muito bem. O Marco Petitti, que esteve aqui com a gente também, que fala sobre ufologia, que ele esteve lá na Câmara Municipal, dando uma palestra sobre ufologia. Ele é um dos editores, né, fundador e editor da revista UFO. Né, e mais muita gente aqui que vale a pena participar desse workshop desses dois dias. Então é só entrar aí no site ufosampaulo.com.br, quem quiser participar e conhecer. Né? A gente esqueceu de falar também que o Fábio é lá do Recanto de Luz, Irmã Sheila, né? É. Falou? Então tá, eu que tô ficando. Ele faz um trabalho belíssimo lá no Recanto, né? Das cirurgias espirituais. E aí o que você tinha comentado, né? Dos ovoides. E eu mesmo já presenciei lá, trabalhando eu e a Camila, né, junto com o Edson, e só que aí o doutor, né, dizendo, ó, agora falta 120 pessoas, a gente vai retirar 4 ovoides. Exatamente. Ele já sabe exatamente a quantidade de pessoas que vão passar ainda e a quantidade de ovoides que já tem para ser retirados também, que são implantados nas pessoas. Isso é um tipo de influenciação, né? Isso. Mas esse ovoide implantar na pessoa é físico ou é espiritual? Não, é nível perispiritual. Perispiritual. Exatamente, mas que reflete no físico, né? Porque do perispírito vai para o corpo espiritual. Nós já temos algumas informações aí dos nossos ouvintes? Não, o Jorge também estava comentando aqui pelo WhatsApp que as pessoas que lidam com a arte estão constantemente influenciadas pelos espíritos, né? Através também pela música, pelo teatro, pintura. E ele também comentou que quando o João Berbel esteve aqui na AMI, ele teve a oportunidade de mostrar para o Jorge dois ovoides. E fez o Jorge ter esse contato mais direto, né? E no livro do Jorge, né? No livro Campos de Luz, né? O pai Joaquim fala muito bem também sobre ovoides, explicando sobre o ovoides. E aqui aproveitando, isso no WhatsApp, né? Então o Jorge está interagindo com a gente lá via WhatsApp. E também entrou a Valéria Cordeiro, entrou aqui, mandou um bom dia, bom programa hoje. Grande abraço ao casal Dora e Jorge, que estão lá passeando, né? A Marta Mara, também lá do Paulo de Tarso, manda bom dia, vivenciando. Pegou. Agora pegou esse nome, vivenciando. Somos influenciados sempre pelos espíritos, porém as escolhas das decisões sempre serão nossas, né? Respondendo a pergunta para sorteio. A Elza Fonseca mandou um bom dia a todos aqui também. E a participação do Jorge. Então entra aí, respondem pra gente as perguntas, a pergunta para sorteio e participe aí desses dois livros do Fábio, que é Influenciação. Será autografado pelo Fábio, né? Autografado e também sorteados no final do programa. Basta entrar aí e participarem com a gente, né? Rodrigo, vamos para os nossos comerciais? Vamos sim. E depois eu quero fazer uma pergunta pro Fábio, porque ele... é um historiador, né? Porque aquele livro que você tem do Santo Agostinho, né? Você disseca a vida do Santo Agostinho. Mas, poxa vida, onde ele foi procurar tantas informações para pôr no livro, né? Foi até lá na Itália buscar até informação. Na Itália, né? Então, é verdade. Isso é legal, muito legal. Então vamos agora para os nossos comerciais, com a música do Carlinhos Conceição, lá do CD dele, Brilhe Vossa Luz, chamado Espiritualidade. Amigos e benevolentes, mensageiros de Deus, instrumentos da paz do nosso Senhor Jesus, que tem como missão nos esclarecer e nos conduzir no bom caminho, nos guiar em nossa jornada para a luz. Pedimos humildemente, nos amparem, obreiros do bem, nos inspirando a força e a coragem nos reveses da vida. Livrai-nos dos maus pensamentos, para não darmos brechas, más inclinações, e assim aceitar sem queixumes as provas e expiações. Ilumine nossas consciências, trazendo à luz nossos próprios defeitos. Nos arranque o véu do orgulho, para que confessemos antes de tudo a nós mesmos. Anjos guardiães, reforcem nossa fé. Ó bons espíritos protetores, nos ensine a nos tornarmos dignos, agradecer até pelas nossas dores. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Que apenas nossas necessidades reais sejam por vocês atendidas, segundo a vontade de Deus. segundo a vontade de Deus. Anjos do Senhor que são as virtudes dos céus, obrigado pelo fiel e bom codificador. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Nós estamos aqui com Fábio Dionísio, engenheiro químico, e com a sua esposa Cristina. São trabalhadores do Recanto da Luz, do Pronto Socorro Espiritual Irmã Sheila, que também tem uma editora, Dionísio, que tem seus livros para criar fundos para a construção de um centro de recuperação para dependentes químicos na região de Ribeirão Pires. Aí o moço está... É daqueles bons espíritas, né, que a gente gosta, né? Mas, Adriana, tem já alguma mensagem aí? Tem um pessoal entrando aqui, interagindo com a gente pelo WhatsApp. A Patrícia Félix mandou um bom dia para todo mundo. E ela disse assim: como dito também no livro dos Espíritos, influenciam, respondendo a pergunta, né? Influenciam mais do que imaginamos, mas, como sabemos, a nossa sintonia que vai direcionar se serão boas ou má influência. Um domingo de paz e luz a todos. Já o Sérgio, bom dia, vivencianos. Claro que somos influenciados todos os momentos. Precisamos sim estar vigilantes para evitar as negativas. Afinal, também recebemos boas influências. O Serginho do Jefa que respondeu. O Jorge entrou novamente. Às vezes pensamos que a influenciação espirituais são apenas negativas. Esquecemos que os anjos guardiões, guias e mentores são espíritos que estão constantemente nos influenciando positivamente. E a Cláudia mandando um bom dia a todos. Sim, somos sempre influenciados pelos espíritos, mas cabe a nós escolher o lado positivo ou negativo das decisões tomadas por nós. Então tá aí. Tem mais? Tem uma continuação aqui, desculpa. Vamos dar ouvidos mais para o nosso anjo guardião, a Cláudia colocou aqui. Não, tem um que diz, Edgar Mon, ele fala: vocês procurem sempre dar ouvido aos seus amigos, anjos da guarda, ao seu protetor, porque eles falam com coerência. Se vocês não quiserem, não aceita, mas depois responda pelos seus erros, né? Exatamente. É que tem uma coisa importante. Isso, para um espírita, pode parecer um assunto pueril, porque está lá na codificação. O problema não é tomar decisão entre o que é certo e errado, porque bem ou mal nós sabemos o que é certo e errado. O problema é a influência que eles usam através dos nossos, das nossas fobias, nossos medos, ou aqueles pequenos desvios que eles criam nas nossas vidas, que aparentemente não são para o mal, mas que nos afastam de compromissos. Vou dar um exemplo. Você é convidado a assumir um cargo num outro país. E você vai melhorar de vida, vai ter uma excelente oportunidade para seus filhos. Tudo isso parece bom, não parece? Não é verdade? E se você tem um compromisso naquela cidade daqui a 10 anos, para, por exemplo, como aconteceu comigo, que era para presidir um centro espírita. Eu fui convidado para ir para os Estados Unidos duas vezes. E eu acabei não indo. E se tivesse ido... como é que teria ficado o meu compromisso? Ou seja, é muito fácil quando eu buzina no nosso ouvido alguma coisa ruim, porque a gente tem discernimento. O problema é que a influência é uma influência sutil em áreas que não é uma questão de escolha entre o bem e o mal. É escolha de decisões, de caminhos. Você, hoje, Adriano, você está aqui. Você podia ter se mudado para São Paulo para realizar seu trabalho em São Paulo. E estaria, talvez, prejudicando uma série de atividades que fazem parte do seu compromisso e que você não se lembra, entre aspas, né, no momento que você toma essa decisão. Sua decisão não foi ruim, não foi baseada em algo que era para maldade. Ao contrário, você até esperava estar dando uma oportunidade melhor para sua família. E são coisas desse tipo que minha maior preocupação. Sim. Né? E a influência que eles exercem hoje. Por exemplo, é fácil a resposta, né? É muito fácil, a escolha do bem e do mal. O que acontece dentro de um centro espírita, então? Como é que se explica tanto problema de melindre, tanto problema de cisões, tantas brigas, tantas dificuldades para se lidar no meio espírita? Né? É impressionante o que ocorre dentro de um centro espírita. Todo mundo estudou, todo mundo sabe da influência espiritual e nós espíritas somos o que mais caímos nisso. Basta ver o inferno que é a vida dentro de um centro espírita. É. Né? É. Dentro de uma organização de diretoria e tudo mais. Exatamente. Né? Mas isso também, será que não acontece também em outras organizações, por exemplo? Não, claro também, que sim. Não querendo desfazer, porque eu acredito que assim, a gente ainda tem, eu acho que a gente tem uma abertura ainda até maior, né, por estar interagindo o tempo todo com a espiritualidade, né? Tem centros que tiram o espírito de lado, mas tem outros centros que não. Eles trazem o espírito e utiliza dessa influência também, sempre pensando no lado positivo, né? Mas veja, as outras religiões ainda têm uma explicação, ainda tem um atenuante. Não sabem. Nós sabemos. Esse que é o X da questão. Nós sabemos. Nós sabemos que a gente temos que acabar com nossos vícios, com os nossos defeitos, temos que ser mais paciente, tolerante, aceitar, perdão, as pessoas, né? Exatamente. E acabamos caindo ainda nos nossos defeitos. Nos a nossos quem vícios. Muito foi dado, muito será cobrado. É então, mas, Fábio, o dirigente da escola de aprendizes que eu fiz, comecei em 79 aqui no Jeff, onde você foi fazer a palestra ontem, ele me dizia, ele era coronel do CTA, era professor do ITA, e eu tinha muita amizade com ele, e um dia nós estávamos conversando, e falou, Rui, você sabe que eu adoro essa escola de aprendiz do Evangelho, essa escola para mim é aquilo que eu preciso. Você sabe que eu fui, ele era professor do ITA, falou, eu fui chamado para ir para a Inglaterra com a minha família, ficar 2 anos lá, para me aperfeiçoar na física. Eu não fui porque eu comecei a fazer esse curso e vi que esse curso para mim era muito mais importante do que esse trabalho lá na Inglaterra. E eu falei, puxa, mas era uma pessoa humilde, uma pessoa simples. Até hoje a gente admira muito o seu Costa, que já desencarnou vários anos, mas ele deixou a dona Ruth como exemplo de pessoas firmes nos seus propósitos, com muita obediência, com muita disciplina, e a gente vê que você mesmo está dizendo aqui em off que a aliança tem uma disciplina que você admira. Exatamente, exatamente. Eu não vejo tanta aderência, pelo menos no meu meio em que eu me relaciono, né? A gente nunca deve generalizar, né? Certo. Mas eu acho que a aliança ela é muito disciplinada e a gente deveria ser mais disciplinado em muitos centros espíritas que não seguem a aliança. É, e porque a disciplina também não é imposta, ela é adquirida. Porque através da escola de aprendiz do Evangelho, você adquire a disciplina, né? E eu tenho um colega que fala, eu quando entrei na escola de aprendiz do Evangelho, eu não tinha defeito nenhum. Agora, fazendo a escola, estou no meio da escola, já descobri uns 50. A hora que eu terminar a escola, eu vou ter uns 100 defeitos que eu preciso corrigir. É. E a gente vê que realmente a doutrina, a aliança, ela ela conscientiza você das coisas que você precisa melhorar, né? Exatamente. É, o Fábio, você estava falando que nós, espíritas, é muito dado, muito cobrado, né? E nós temos conhecimento dessa influenciação, dessa parte que, mediúnica que acontece, né, mais abertamente nos centros espíritas. Porém, eu acho que passa-se muito da parte filosófica e na parte prática passa batido. As pessoas não desenvolvem essa percepção da influência. Então, começa aquelas pequenas melindragens, né? As pessoas vão ficando melindradas com situações ou até mesmo com sentimentos colocados em cada pessoa. Às vezes a pessoa está dirigindo um trabalho e aí o pessoal do grupo, por não estar atento e tendo essas influenciações, começa a atrapalhar esse trabalho, né? Então, às vezes cabe a nós ficarmos mais atentos, né, e ter sempre boa vontade, sempre estar observando, silenciando o coração, vendo o que é nosso e o que não é. Porque eles são, essa influência às vezes é muito sutil. Então você tem que estar com os sentidos muito bem apurados para que você não entre na sintonia, né? E às vezes eu vejo grupos e trabalhos maravilhosos sendo destruídos, atrapalhados, né, e não tendo o êxito que deveria por essas influenciações. Exatamente. Né? Nós somos, infelizmente, muito teóricos e muito pouco botamos na prática nosso conhecimento. Isso é verdade, isso é verdade. Só comentar aqui que o Aécio César, nosso amigo que é colunista, que é lá de Sete Lagoas, que tem a coluna Luz Infinita aqui no site Vivência Espírita, ele mandou um forte abraço ao pessoal do Vivência e ao entrevistado de domingo, Fábio Dionísio. Um prazer ouvi-los, meu amigo. Quanto ao assunto, sim, acredito sim, sobre a pergunta, professor Tei, se acreditamos na influenciação espiritual, né? Pois bem, antes de Jesus havia sim e está esta influenciação entre espíritos, encarnados e desencarnados, também entre encarnados e desencarnados. Um ótimo assunto para ser melhor desmembrado, né? E só comentando o que a Adriana estava falando agora, sobre essa influência sobre o centro espírita, eu assisti uma palestra da Sueli Kaula Schubert lá em Guarulhos, que ela falou uma coisa que eu achei muito interessante. Nós sabemos, né, que como que os nossos irmãos que ainda estão na ignorância ou nas trevas, né, atacam os centros para destruir, vamos assim, esse trabalho, né? E ela falou uma coisa que são os 3Ds, que é com esses 3Ds que ele acaba com o centro, que é a decepção. Então ele causa uma decepção naquele médium, naquela pessoa, naquele dirigente. Depois a desilusão, então ele achava que ia ser uma coisa e é outra. E depois a desistência. Então quando a pessoa chega no último D e desiste, né, ele conseguiu ter êxito na ação dele, de que um centro é feito de pessoas, né? Se você faz todas desistirem, você não tem mais centro. Verdade. Bom, mas vamos lá. Fábio, se existem espíritos, eles podem se comunicar conosco? Isso. Podem. E o principal meio é o pensamento. Todos se comunicam pelo pensamento, entre encarnados, encarnados, encarnados e desencarnados. E isso é um fato real. É um fato que é possível. Mas você poderia dar um exemplo, por exemplo, que a gente vê pessoas que estão numa vida reta, tranquila, daqui a pouco descamba, ele vira. Isso é uma influenciação de espíritos? O culpado, na realidade, o responsável sempre é a pessoa, né? Porque na realidade a vida é feita de escolhas, mas há muita influenciação para que haja desvios. Os espíritos, na realidade, que nos influenciam negativamente, ele tem suas metas, ele tem seus objetivos. Às vezes até eles usam uma pessoa para atingir uma obra, por exemplo. Então, através de você em que eles atingem uma obra. E tem os seus desafetos, tem as pessoas que são desafetos. Eu estava citando ontem que, por exemplo, nós participamos no passado de grupos que também cometeram seus desafios, certo? Mudamos. aqueles que são, entre aspas, nossos amigos daquela época, muitas vezes não se conformam das nossas mudanças. E eles querem nos resgatar porque eles estão achando que aconteceu alguma coisa errada conosco, entendeu? Então, poxa, eu acho que ele não está bem, ele precisa voltar. Então eles, inclusive, procuram... E persegue para que a gente volte ao grupo deles. É, porque eles não têm noção de que o que eles estão fazendo não é uma coisa boa, mas é o que a gente... Eu sempre brinco com as pessoas dizendo, tem um filme chamado Bons Companheiros. Eles faziam a maior barbaridade com os outros. A hora que fizeram com um dos companheiros deles, eles não admitiram. Que Deus é esse que veio deixar as pessoas judiarem assim e assassinaram os amigos dele lá? Então eles não se conformavam. Quer dizer, então tem espíritos que não se conformam, né? De eles fazer o mal para todo mundo, mas a hora que recai sobre ele a lei do ação e reação, eles se revoltam, né? E quando ocorre, por exemplo, que a pessoa descamba, às vezes, na verdade, são obsessores que encontraram a brecha. Sim. Até aquele momento não haviam encontrado, ou por alguma deslize da pessoa, ou a consciência pegou, alguma coisa aconteceu que eles conseguiram pegar a brecha. Então não é só influenciação, pura e simplesmente. Aí pode ter um quadro obsessivo. Sim. Também. O Irmão X tem um livro que ele fala sobre... O livro todo, ele fala justamente sobre as técnicas que o Plano Trevoso utiliza para influenciar os médios, influenciar, derrubar uma casa espírita, e eles usam das mais variadas maneiras de agir, né? É um livro do Irmão X, só que não estou lembrado agora o nome do livro, mas ali é interessante, até tem um caso lá que é contado, que eles ficam lá para querer derrubar um centro espírita e falam, é muito simples. Um dos companheiros fala, é muito simples derrubar um centro espírita. Qual é o médium melhor lá da casa? Qual é o médium que mais se destaca? Então vamos falar para ele que ele é o bom, que ele é o grande, que ele é isso, que ele é aquilo. Vocês vão ver como vai derrubar um centro espírita. Isso acontece? Acontece, sim. Sempre, né? Aliás, eles são foco, né, de ataque. Você vê, isso é uma influenciação. Nem necessariamente alguém se desleva do médium, mas ele é utilizado para um outro objetivo, que é derrubar a casa. Assim como os tarefeiros. Começa a dizer assim, você, ele está se achando melhor que você, né? Olha, e fica buzinando isso no ouvido, fica buzinando no ouvido. Você é melhor que ele. Mas o você é melhor começa, que ele. Né? Aí mexe com ele. E aí dá um problema. E nós, infelizmente, ainda estamos muito atrasados. Eu costumo dizer que nós estamos na quarta divisão, né? Na classificação dos mundos, nós estamos muito atrás ainda. E a gente vê muita queda dos médios. É quando ele começa a realçar seu trabalho, é muito assediado pela imprensa, por outras pessoas, e se não tiver uma boa estrutura, ele cai. Ele cai. Eu tenho um amigo que fala, tem muitos médios comendo lata, né? Esse é a linguajar dele, do Valdir. Porque eles se empolgam, acham que são os bons, aquela coisa toda, não começa a dar ouvido para ninguém e acabam ficando fascinados, né? Fascinados. O Fábio, você poderia falar um pouquinho sobre a diferença entre a obsessão e a influenciação? Isso. A obsessão, ela é oriunda, é muito por função de uma dívida do passado, né? Alguém prejudicou alguém, esse prejudicado está com ódio, está com raiva, vai se vingar porque não acredita na justiça divina ou acha que a justiça divina está muito lenta. Muitos, inclusive, nas reuniões de desobsessão, espíritos, eles falam, mas Deus não fez nada, olha, ele está aí, está numa boa, ele me fez tudo isso lá, duas encarnações passadas, uma encarnação passada, e eu não estou vendo essa justiça divina, então eu vou fazer a justiça, né? Então ocorre, na realidade, uma relação de dívida e devedor, né? Isso faz com que... A obsessão. E cria uma ligação, porque o obsediado, ele na realidade, inconscientemente, ele sabe que ele é devedor. E isso o liga ao obsessor, porque ele se sente devedor. Na influenciação não existe uma relação de dívida. Existem, na realidade, metas estabelecidas por um espírito, através de uma determinada pessoa. Às vezes até nem liga para a pessoa, ou seja, não tem nada contra, eu não tenho nada contra ele, mas é através dele que eu vou atingir o objetivo, por exemplo, de derrubar um centro. É através dele que eu vou atingir o objetivo de prejudicar alguém que está com ele, uma esposa, um filho. É. Mas pode ser uma influenciação positiva também, né? Que nem o Jorge falou. Eu no livro eu uso uma classificação, a gente tem que usar palavras, né? Sim, claro. Eu uso Karbarschutte. O Karbarschutte, ele diz que influenciação, ele decidiu usar influenciação quando a coisa não é para o bem. E ele usa de intuição, inspiração, quando é um espírito que está ajudando. Entendi, para separar os conceitos. Para separar os conceitos. Então, quando eu falo de influenciação no livro, eu estou falando apenas dos espíritos encarnados ou desencarnados, porque tem os encarnados também, que estão querendo prejudicar uma outra pessoa. E de intuição e inspiração, quando é o nosso anjo guardião, quando é um familiar, quando é um orientador, um benfeitor da casa que procura nos ajudar. É como a palavra obsessão, que também é utilizada para um lado, vamos dizer assim, negativo, um lado também, como existe também a obsessão positiva, que nem a gente tem do Helder, nosso amigo Helder ali, que quando vai para Uberaba, não sai do nosso lado, mas falando coisas boas, né? Tem outra coisa, né Fábio? Que as pessoas até muitas vezes nos criticam, que são os famosos médiums. E, famosos não, que nós, por exemplo, falamos em médiums, médio, e a gente vê que a mediunidade é só utilizada pela doutrina espírita. E quem são esses médiums? Bom, o que é um médium? Um médium é alguém que tem predisposição já orgânica. E tem também outras, ele já tem uma bagagem como espírito que permite essa comunicação. Essas duas coisas. Eu sou preparado, o médium é preparado, né? O médium, ele é preparado para que ele ostensivamente use desse dom aqui quando está encarnado. Isso é toda uma preparação a nível do orgânico, mas também ele como espírito é preparado. Então, quando... Por exemplo, a intuição. Intuição, todo mundo tem intuição. Sim. Mas algumas pessoas são mais intuitivas porque mais elas foram preparadas, elas tiveram, inclusive, não só espiritualmente, mas toda a parte do organismo, na hora da programação reencarnatória, o organismo já foi projetado para que ele tenha essa predisposição, através da glândula pineal e assim por diante. Né? Então, o médium é alguém que vem com um dom. Em geral, não é missão, é resgate, ou prova, ou expiação, para que essa comunicação ocorra mais ostensivamente através dele. É um compromisso, né? Não é um, comprometimento, né? Exatamente. Mas André Luiz, ele diz que todos nós somos médiums. Exatamente. Kardec também. Só que a gente, se for falar para todo mundo, para todas as pessoas que nós conhecemos, vocês são médiums, o que é que diferencia... É porque nós temos médium que é ostensivo, ele sofre até com a sua mediunidade. Tem outros que não têm essa influenciação, são pessoas livres, pessoas tranquilas. Por que existe essa diferença, Fábio? Então, vou pegar a intuição. Todos nós temos intuição, então todos nós somos médiums, né? Porque a comunicação está existindo entre um espírito e um encarnado. E a alma, né? Que é o espírito encarnado. Algumas pessoas, elas têm maior facilidade para a intuição. Predisposição, né? É uma predisposição, inclusive orgânica. Há uma preparação do organismo para que haja uma maior facilidade. Sim. Então, para elas, é muito mais intenso esse intercâmbio. Um médium sensitivo de cura, ele foi preparado, como é o caso do Edson, ele foi preparado para ser uma usina de forças. Ele foi preparado para receber energias, transformá-las em várias formas de energia que são utilizadas pela espiritualidade nas curas. Nem todo mundo tem essa predisposição. A capacidade de lidar com ectoplasma, com a energia vital de um médium de cura, ela é muito maior, mas muito maior do que qualquer pessoa encarnada. E o desgaste físico também é grande, né? É grande, mas existe uma predisposição, ou seja, existe no organismo do Edson ou do médium de cura para que ele lide com essas energias que a maioria dos seres humanos não tem. Por isso que eu digo que é uma predisposição física também. Isso não significa também que esse médium... É santo, não fica doente, não fica desempregado, não tem... Não, ele é um ser humano como qualquer um de nós, e como nós estamos ainda no mundo de provas e expiações, missionários, a gente pode contar na mão, A maioria vem para resgate. Ou seja, todos nós temos que aprender, temos que nos educar. E a doença também é um meio de educação, um meio de aprendizado. É, né? A gente aprende com essas doenças. Então, o médico de cura, né, ele também tem coisas para aprender, como todos nós, né? Como todos nós. Sim. E deixa eu só comentar aqui a Beatriz de Paula Porto, que entrou aqui no nosso WhatsApp, a Bia, que sempre está participando com a gente. Manda um bom dia a todos os amigos do Vivência. Gratidão ao Fábio e à Cris. Acredito que somos influenciados pelos espíritos, tanto para o bem como para o mal, dependendo da vibração e sintonia que estamos. Sou psicóloga e em meus atendimentos sinto a presença do mentor, digo dos anjos, me intuindo e auxiliando. Grande abraço, lindo domingo a todos. É, então, você quer falar aqui da Cristina? A Cristina mandou um recadinho para a gente, dizendo que precisamos de voluntários de várias partes do Brasil para esquecer livros. Dia 25/7/2016, que é o dia do Esqueça um Livro e Espalhe Conhecimento. Fazendo um convite, quem topa, vamos lá. Então, convidando todos que estão ouvindo para participar. É amanhã, né? Exatamente. Amanhã é esquecer um livro e ajudar nessa ampliação de consciência. É, e amanhã também a Igreja Católica comemora o dia de São Cristóvão, né? E é legal que essa campanha é parecida com a campanha do Esqueça Kardec, né? Que a Mocidade faz também, que aí você esquece um livro do Kardec em algum... em algum banco público, alguma coisa assim também. E é interessante isso. O Ari Rangel também manda muito bom dia, queridos irmãos vivencianos. Mesmo aqui, foi o Ari que começou com o vivenciano. Pegou, muito legal. Mesmo aqui do hospital, ao lado do meu paizinho, que melhora cada dia, tenho a felicidade de ouvir esse programa abençoado pelo celular. Acredito piamente na influência dos espíritos, quer para o bem, quer para o mal. A questão 459 do Livro dos Espíritos. Parabéns ao nosso irmão Fábio pela brilhante exposição. Bom domingo a todos. Legal, né? Então, é aquilo que a gente falou, né? Da influência, influenciação. Está sendo um conceito utilizado para um lado mais... do mal e no caso a inspiração, né? E a intuição. E a intuição como um conceito do lado do bem. Vamos para os nossos comerciais, então. A gente vai colocar a música. Só que antes vou colocar a vinheta, né, Inácio? eu que dei o play aqui também, tá? Não é só a sua culpa, não. O Jorge sai, né? A gente fica tudo perdido aqui, né? A gente vai colocar a música do Grupo Castelã, do CD novo, né? Novo Tempo, Sou o Espírito. Opa! Então, solta a vinheta aí, Inácio. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Que eu fui extinto, fico o povão dizendo que eu virei presunto. Quem não tem fé afirma que eu fui extinto, fico o povão dizendo que eu virei presunto. Eu sou espírito, estou presente, muitos não podem me ver. Eu sou espírito, não me ignore, hoje sou eu, amanhã será você. Eu sou espírito, eu sou espírito. Estou presente, muitos não podem me ver. Eu sou espírito, não me ignore. Hoje sou eu, amanhã será você. O logista diz que foi abduzido. O evangélico diz que eu fui arrebatado. Estou

Esse anjo silencioso e amigo nos acompanha desde o nascimento até a morte. E muitas vezes, na vida espiritual. E mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Você pode ter se transviado no mundo, quem sabe, perdido o rumo dos próprios passos. Pense, no entanto, que um missionário do bem e da verdade, que é responsável por você, pela sua guarda, permanece vigilante. Se você quiser, abra os ouvidos da alma e escute-o, retomando as trilhas luminosas. Ninguém, nunca, está totalmente perdido neste imenso universo de almas e de homens. Pense nisso. São 9:13 e esse é o momento Gigavale. Fábio, o que você poderia falar desse anjo da guarda dessa mensagem? Eu diria que a mensagem era extremamente completa, é de muita reflexão. Ela tem pontos realmente importantes para a gente parar para pensar. Primeiro, todo mundo recebe realmente, é designado, antes que a gente reencarne, é designado alguém que está num nível evolutivo superior ao nosso, e essa evolução é relativa à nossa evolução, né? Para quem tem mais vai receber mais, e ele nos acompanha. E a intervenção dele é proporcional ao nosso grau de discernimento para o uso do nosso livre-arbítrio. Sim. Na criança, que não tem o discernimento ainda, a atuação é muito cuidadosa, é muito próxima, está lá. E à medida que vamos crescendo e podemos fazer exercício do livre-arbítrio, ele se afasta, porém mantendo sempre contato conosco, tentando nos intuir, tentando nos ajudar, mas com que é da lei, sem interferir no nosso livre-arbítrio. Isso faz parte da lei. E ele está lá. Ele está tentando nos ajudar, mas ele faz com que a gente tenha méritos nas ações boas que façamos e assim também que respondamos por aquilo que nós, infelizmente, não fizemos correto, né? O erro, na verdade, faz parte do exercício, faz parte do aprendizado, né? Por isso que falas que é tentativa e erro, né? E não tentativa e acerto, porque exatamente nesse processo de tentar para aprender nós também erramos. E ele está lá exatamente na medida correta, nos protegendo. Obviamente que se nós formos rebeldes, ele se afastará, porque ele sabe que a melhor forma de aprendizado é através da dor, né? E através da disciplina e da aceitação. Exatamente, né? Mas ele está ali. Vamos encerrando então? Oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Temos alguma participação de ouvinte, Adriana? Sim, aqui pelo WhatsApp, o Antônio Bessa entrou de Campinas, mandando um bom dia a todos. Essa influenciação está sempre presente em ciclos, observando e direcionando a humanidade através de indivíduos que se prontifiquem a atuar. Por outro lado, também nos influenciam negativamente, visando criar interferências, né? O Ed Moreno entrou aqui e mandou um bom dia para vocês, Rodrigo, Rui, para o Fábio, né? Hoje aí só estrelas, estou com saudade dos meus novos amigos. E aqui o Antônio Bessa, só completando aqui, mandou uma observação, voltando ao Antônio Bessa. É interessante o enfoque de influenciação como algo negativo. Verdade, pois todo tipo de influência implica em interferência no livre-arbítrio. Isso é a resposta, né? A resposta que ele estava dando aqui. Primeiro ele comentou, mandou um abraço, o Antônio Bessa, falou alguma coisa e agora ele deu a resposta, né? Então, da pergunta que nós fizemos. Então, ele respondeu: interessante o enfoque da influenciação como algo negativo. Verdade, pois todo tipo de influência implica em interferência no livre-arbítrio. Quem escolhe somos nós, independente da. da influência, boa ou má. A escolha sempre será nossa, né? É, porque os espíritos bons não influenciam. Eles simplesmente te aconselham. Se você quiser seguir, tudo bem. Se não quiser, é problema seu, né? Por tua conta. E aqui também o Nil, nosso amigo Nil Silva. Ele manda bom dia, Rodrigo, e aos amigos do Vivência. Um grande abraço ao amigo Fábio. Ele pede pra gente dar um alôzinho aqui ao 13º Mega Bazar, que vai acontecer domingo, dia 24 de julho, das 9 às 14 horas, né? Hoje, né? Então, na Avenida Roberto Lopes Leal, lá em Jacareí, no Jardim Santa Maria. Então, é a Avenida Roberto Lopes Leal, 1370, que é lá no Batuíra, né? Em prol do projeto Renascer. Então, vamos participar aí desse 13º Mega Bazar lá de Jacareí. Aqui também a gente teve participação do Aécio César. Ele pediu para perguntar para o Fábio se esta influenciação pode existir sem a presença do espírito perto do obsediado ou perto da pessoa, né? Ou seja, a distância não é obstáculo para tal intento. Exato. Antes eu vou falar uma coisa. Eu estava ouvindo os nomes dos amigos aí que se comunicam conosco, né? E eu pensei aqui comigo, caiu uma ficha. Um dos grandes presentes que eu recebi com a participação na doutrina, exatamente esses amigos que nós vamos formando ao longo da jornada, né? Lembro com tanto carinho dessas pessoas que estão se comunicando conosco, né? O Ed Moreno, o Aécio, quantas pessoas que se comunicam, que fazem parte da nossa vida. Que coisa linda, né? Isso é um presente de Deus, né? O Ed Moreno é um presente, sem chapéu ou com chapéu? Que eu brinco. Mesmo parecendo gringo. Não é ruim, mas é chapéu. Ele esteve aqui com a gente, nós fizemos um evento lá e eu estava preocupado com aquele chapéu. E como é que é esse cara sem o chapéu? Aí eu falei, Ed, dá pra você tirar o chapéu? Ele tirou, eu falei, não, é melhor você colocar o chapéu. Mas vamos lá, Fábio, me diga uma coisa. Aqui nós temos influenciação, obsessão, fascinação, subjugação e possessão. Rapidamente, o que que significa fascinação, que praticamente cria uma série de problemas para os médios, que é a fascinação? A fascinação é um espírito conseguindo fazer com que o médium ele se torne fascinado pelo que está recebendo, ele passe a acreditar que aquilo é a verdade, né, e que ele não se questiona mais, ele não aceita estar errado. Ou seja, um exemplo, né? Tem muito médio que recebe Chico, né? Hoje todo mundo recebe Chico, simultaneamente, inclusive, né? Recebe Chico e não, imagina, eu só recebo espíritos de luz, né? Eu tenho certeza que é o Chico, não é o Chico, é aí o Chico. E ele não consegue perceber que a vaidade dele é que está fazendo com que ele não enxergue mais nada. Então os espíritos se aproveitam muito disso, né? E é extremamente perigoso, porque você não se questiona. E quando você não se questiona, o tombo é inevitável. Mas aí tem uma coisa muito interessante, né, Fábio, com relação à fascinação. Você não acha que isso aí é falta de conhecimento do médium? O médium se deixar ser fascinado? Porque eu vejo que o médium, ele tem que ser humilde, tem que ser simples, tem que ser trabalhador, assíduo. E se ele não é nada dessas coisas, como é que ele pode receber uma mensagem do Chico, né? Eu concordo duplamente com o que você falou, Rui. Primeiro, porque ele não se estuda. Começa por aí. Porque se ele descobrisse as suas fraquezas, como por exemplo a vaidade e o orgulho, ele poderia se questionar, mas ele já não aceita nem se estudar pelo próprio orgulho que ele tem. Sim. Né? E segundo, pela falta de estudo mesmo, como você disse, porque se ele lesse um Martins Peralva, se ele lesse o Allan Kardec, se ele lesse uma Sueli, ele saberia... Leon Denis. Exatamente, Leon Denis, ele saberia que essas coisas acontecem e a munição dele seria muito melhor para evitar que isso acontecesse. E eu trabalho muito tempo com mediunidade. Eu sempre falo para os médios, se vocês quiserem ser um bom médio, seja humilde, seja simples, seja assíduo. Porque tem aquele médio, até nós temos um amigo que sempre brincava, aquele médio ultragás, uma semana sim, outra semana não. É. Ele fala, médio desse jeito aqui não vai para frente. Porque ele está sempre, como dizia o nosso amigo Everaldo, médio que não trabalha direito, ele está sempre dando trabalho. Isso. E gostaria de 30 segundos para fazer uma intervenção respondendo a pergunta do Aécio. Sim, como a comunicação corre em pensamento e o pensamento não tem distância, sim, a influência dos espíritos ocorre, inclusive eles não estão do nosso lado, o que dificulta a identificação. Porque quando a gente tem a capacidade de sentir o campo vibracional de um espírito mais inferior que está do nosso lado, ainda nós sabemos, ó, tem alguma coisa errada aqui hoje, eu não me sinto bem. Mas à distância a gente não tem essa percepção. É. Influência existe e existe à distância através do poder do pensamento. E do lado do bem também, né? Então a inspiração também à distância existe também. Porque o caso da dona Licinha com o pai Joaquim, eles são tão ligados que em qualquer local que ela esteja, ela consegue receber a inspiração dele sem ter que ele esteja ali presente. O Jorge sempre comenta aqui isso. E seria falta de humildade achar que um espírito tão ocupado e tão de luz esteja ao nosso lado o tempo todo, certo? Nós meros mortais. Não, eles fazem seus trabalhos e de lá tem a capacidade de nos ajudar. Mas, Fábio, e agora a subjugação? Porque eu já vi pessoas sendo subjugadas que não teve jeito. Ele acabou, inclusive, desencarnando com essa subjugação. Quando o complexo de culpa é tão grande, mas tão grande, que nós nos sentimos tão devedores de alguém que nós magoamos, ofendemos ou prejudicamos, é complicado para a pessoa se desligar do obsessor. E às vezes é tão grave a falta, mas é tão grave que a gente se autopune, mesmo que isso seja inconsciente. É uma autopunição do espírito devedor. E a subjugação é uma consequência de uma dívida muito grave em que o arrependimento, a culpa é muito acentuada na vítima, é o obsediado, né? E depois nós temos aqui no seu livro a obsessão simples e influenciação. O que significaria essa obsessão simples? Porque obsessão simples existe num nível menor, digamos, uma subjugação, sim, né? Mas ela ainda tem ligações com dívidas, com coisas relacionadas ao passado, né? E a influenciação, eu deixo bem claro que eu estou me referindo a um espírito que está querendo nos prejudicar, não porque tem exatamente uma dívida, porque nós temos uma dívida com eles. Na obsessão simples, são coisas que nos ligam ao nosso devedor, aqueles que nós temos a dívida, mas não é uma influenciação da maneira como eu quero me referir no livro. A obsessão, ainda existe essa relação de dívida e devedor. Na influenciação, não. Uma vez foram perguntar para o Edgar Ramon como é que poderia sair dessa influenciação sem ser médium, sem dar passividade, aquela coisa toda. Ele falou, só você mudar seus pensamentos. Exatamente. Faça uma vigilância nos seus pensamentos, mude seus pensamentos, pense coisas boas, coisas de crescimento, você vai ver como acaba essa influenciação. Um dos nossos benfeitores espirituais da casa, o cacique Tupinambá, uma vez dando orientação para mim, para um processo de influenciação que eu estava sofrendo, alguns anos atrás, ele disse que a oração é importante, muito importante. Não existe um espírito que aguente muito tempo a gente orando. Mas ele disse que mais do que a oração são os bons pensamentos. Sim. Mais do que a oração. Isso o Leon Denis fala muito nisso, né? E serve como uma oração, né? Os bons pensamentos. Exatamente, é uma oração. Que te leva, né? Eu costumo dizer até nas minhas palestras que você tem o alimento para o corpo e para a mente, que é a comida. Exato. E para o espírito você tem o alimento dos seus pensamentos, são esses os pensamentos que alimentam o espírito. Então, cuide dos seus pensamentos para você não ter dificuldade, né? Exatamente. Maus pensamentos, inclusive, atraem más energias ao nosso lado. Não só maus espíritos, mas más energias. Má comida ruim. E aí é um hábito, né? Vira-se um hábito, né? Quando você cultiva mais pensamentos, do mesmo lado positivo, você pode ter hábitos positivos, você pode ter um hábito negativo e isso causar as doenças, né? Que vocês exatamente, também tanto falam também lá no recanto. É porque a gente vê que os bons pensamentos, ele faz parte também do nosso aprendizado, né? Porque a gente vê que tem pessoas humildes que têm bons pensamentos. Nós encontramos pessoas mais ou menos com bons pensamentos, encontramos pessoas bastante elevadas, tanto na parte cultural como na parte financeira, de bons pensamentos, sadios. E encontramos também na favela gente de mau pensamento. Só que o pessoal acha que é só na favela que tem pessoas de mau pensamento, né? E tem todos os níveis também, né? Exatamente. É nível social ou econômico, não está paralelo ao nível evolutivo da pessoa. Não, e depois tem outra coisa que nós precisamos entender bem, né? Que a influenciação, vamos dizer, o nosso nível espiritual independe da nossa cultura. Por isso que as reencarnações estão aí para explicar essas coisas todas, né, Fábio? Exato. Mas vamos lá. Aqui nós temos também a influenciação através dos tempos. Então nós temos nos evangelhos, nos quatro evangelhos que nós conhecemos da Bíblia, quais são os exemplos que nós temos, Fábio, para situar as pessoas que não conhecem a doutrina espírita, mas conhecem os evangelhos através da sua religião? Quando Jesus mandou seus discípulos pregarem e os preparou para essa missão, inclusive os mandou dois a dois, né? Ele disse, ide e pregai, curai e afastai os maus espíritos, né? Ou seja, eles já dá um exemplo da existência da influenciação. É quando ele, naquela passagem dos porcos, né? Os espíritos, que é muito alegórico, mas é um outro exemplo de que ele estava lidando com um processo de desobsessão, né? Então ele tem, toda vez que ele lidou com endemoniados, né? Ele estava, na realidade, praticando a obsessão. Não, e aquele é também, quando ele orienta os seus discípulos para sair, ir e pregar, ele também ensina a tirar os espíritos malignos das pessoas. Exatamente. E aqui nós temos também, nos Atos dos Apóstolos, né? Está cheio aí. Em números, né? Atos Apóstolos, então, tá cheio, tá, né? Cheio de exemplos. Até a aparição de Jesus para Maria já é um ato dos Espíritos, né? Exatamente. Sua materialização. Exatamente. E também nós encontramos nas Epístolas. Você gosta muito de citar as Epístolas, né? É verdade. Engraçado, né? À medida que eu fui aprofundando meu estudo no Espiritismo, eu acabei voltando lá para as raízes nossas cristãs. Então eu me dedico muito ao estudo do cristianismo primitivo, né? Ao cristianismo inicial. Então, mas qual é aquela epístola que o Paulo de Tarso fala? As mulheres, quando entrar numa sinagoga, sente no último banco e fique de boca fechada. Essa daí eu não lembro. Não, mas ele tem, mas só não estou lembrado agora, que ele falava, você vê como ele era também preconceituoso contra as mulheres, né? Que são coisas da época, né? Faz parte da cultura. Isso aconteceu, inclusive, com Maria. No começo, quando Jesus ascendeu, todos aqueles que ainda permaneceram ligados como seguidores a Jesus, eles se polarizaram em volta de duas figuras. Se polarizaram em volta de Maria e Pedro. E Maria fez questão de ela se colocar atrás de Pedro, inclusive passar muitas vezes os conselhos que ela foi solicitada para Pedro, porque fazia parte da cultura. Era uma cultura machista e ela não quis, mas a influência dela dentro do grupo era enorme. Enorme. Enorme. Mas ela não chocava, né? Ela não chocava, exatamente o termo. E tinha também, aquela desavença entre Pedro e Paulo, né? Isso aí eu falo muito. Eu estou para editar um livro, estou para editar dois volumes sobre Pedro. Porque eu acho que nós somos muito injustos com o apóstolo Pedro. Pedro e Paulo, na realidade, são os dois pilares responsáveis pelo cristianismo. E um dos capítulos fala exatamente sobre essa suposta desavença. Né? Mas, na realidade, eles se respeitavam muito. Não, mas essa desavença não, justamente a questão de acreditar, né? Porque nem Pedro era muito místico, né? E Paulo já era mais prático. Isso aí sempre cria dificuldade, né, né, Fábio? E Pedro, ele era um líder que buscava o consenso. Paulo, ele era mais autoritário. E Paulo, ele ou seguia ou não seguia. Então, Pedro, ele soube navegar muito bem entre os judeus. É. Paulo não teria conseguido fazer o trabalho que Pedro fez, e Pedro não conseguiria fazer o que Paulo fez. O Pedro era mais político, vamos mais dizer assim, político, e o Paulo era mais radical. Exatamente. Ele era... Por isso que Paulo foi enviado aos gentios. Porque ele era 880. É, 880, foi enviado aos gentios, e Pedro... Paulo converteu os não-judeus. Os gentios, os pagãos. E a missão de Pedro foi converter os judeus. E ele sabia lidar muito melhor, tinha maior capacidade, flexibilidade, jogo de cintura. Sim. A barra que ele segurou na primeira igreja, na igreja de Jerusalém, com Tiago, ninguém comenta, né? Mas não foi fácil. Na casa do caminho? Na casa do caminho. Não foi fácil. Porque Tiago, ele... por medo, inclusive, e também pelas suas raízes, ele estava transformando a primeira igreja, a igreja de Jerusalém, numa sinagoga. Ele usava aqueles paramentos, né? Como se fosse uma sinagoga. E depois a igreja católica pegou aqueles paramentos e colocou na sua liturgia, né? E o que vocês falando sobre a cultura da época, isso é importante ler os evangelhos, ciente do tempo que foi escrito, né? Não, quem lê ao pé da letra, tentando trazer 100% do evangelho para o dia de hoje, vamos dizer assim, ou a Bíblia e todos os atos e tudo, trazendo para o dia de hoje para seguir a risca, é um perigo muito grande, porque você acaba trazendo culturas de lá de trás para hoje que estão ultrapassadas, por exemplo, essa machista. Né? Para me derrimir de que eu não soube uma das epístolas, eu vou citar Paulo agora. É dele a frase: a letra mata e o espírito vivifica. Exatamente. E deixa eu só comentar aqui, o Ed Moreno, ele entrou aqui, falou: Rui, vou explicar o chapéu. Ele falou assim: o Chico usava peruca, Divaldo pinta o cabelo. Perguntaram se era vaidade, eles responderam não. É para assustar menos as pessoas. Viu porque eu uso o chapéu? Acabei de ganhar um da Austrália. Legal. E a Regina Vilhena também agradece ao Fábio pela clareza com que ele explica a diferença de obsessão, possessão, subjugação. O programa está excelente. Manda abraço a todos e um bom dia. Aqui também a gente tem participação do Maurício Tomé. Manda um bom dia, amigos de luz. O Ed Moreno aqui mandou umas fotos dele aqui com chapéu, atravessando a rua como o Beatles. Tá se achando o Beatles aqui já. E o Jorge, ele mandou uma mensagem que o Forcato mandou pelo Facebook. O Forcato então disse que: olá, pessoal do Vivência, bom dia. O programa está super interessante, pois está falando de espiritismo. Com relação à influência dos espíritos em nossa vida, lógico que temos em tempo integral. Nós, os habitantes do planeta Terra, somos uma família... E a família terráquea. Então já tem já os vivencianos. E ele continua, né? Assim, estamos todos em contato e, portanto, nos influenciamos uns aos outros. Independentemente se estamos encarnados ou desencarnados. A única diferença é que nós, que estamos encarnados, não percebemos com muita facilidade a influência dos desencarnados. Um abraço a todos. Obrigado aqui pela participação. Tá, então o Helder aqui mandou assim, comentou a foto do Ed aqui também. E a Marta Mara fala sobre a vivência: o programa está ótimo. Como o expositor é claro, lúcido, muito bom, adorei. Quanto aprendizado no dia de hoje. Parabéns a todos. Legal, né? Então, obrigado pela participação de todos aqui, né? Vamos continuando com a entrevista, Rui. Então, Fábio, aqui também está aí no capítulo 4 aqui do seu livro, Influenciação segundo Allan Kardec. Os espíritos podem penetrar em nossos pensamentos? Pode, sim. E claro, né? Foi citada até a questão 459, por um dos nossos ouvintes, Ari. E é verdade. E não só penetram os pensamentos, como nos dirigem muitas vezes. E quando nós ficamos em dúvida... nós não sabemos se são nossos ou se são dos espíritos os nossos pensamentos. Como é que a gente faz para diferenciar? Isso é complicado. É complicado. É complicado, né? Complicado. Porque um pensamento é uma coisa sutil. Diz o Kardec, né, e ele fala apropriadamente, que nós temos um discernimento por sabermos o que realmente... Por sabermos o que somos, nós temos condições de saber se o pensamento é nosso ou não. Porque quando aparece alguma coisa estranha, falei, opa, eu não costumo pensar isso. Né? Fala assim, puxa vida, eu não consigo pensar isso. Kardec, ele responde, ele dá uma outra resposta, ele diz o seguinte, ele fala assim, que quando é algo que faz parte do seu dia a dia, é teu. Quando é algo estranho, não é teu. Né? Mas não é bem assim, porque na realidade nós temos gatilhos internos. E nós temos vivências passadas, e às vezes os nossos gatilhos, fatos que ocorrem, imagens ou alguma leitura, faz com que a gente revive coisas que a gente sabe lá atrás. Não recordamos nessa vida. E nós não recordamos. Então, não são estranhos, são estranhos agora para nós, mas fazem parte do nosso arcabouço, que está lá na memória, está na nossa consciência, né? E nos nossos dados. Então, não é tão simples, não é tão simples assim. Por causa disso. E existem os processos anímicos, que são processos anímicos, na verdade, que são os processos anímicos. Agora, não há dúvida que quando eles são estranhos, eles são acompanhados de uma situação que gera um desconforto. Não nos sentimos bem com o pensamento. Ou eles são estapafúrdios. A gente sabe que tem alguma coisa que está errada, né? Eu gosto do conceito do Odilon Fernandes, que ele diz que nós nunca criamos nada sozinho, né? O único que cria alguma coisa do zero é Deus. Exatamente. Mas, viu, Fábio, e aquelas pessoas que precisam tomar muito cuidado com seus momentos de raiva, aqueles momentos de explosão, isso daí não é, não é perigoso para essas pessoas que são explosivas abrir a guarda para que os espíritos inferiores venham criar dificuldade para ele? Totalmente, porque nós abaixamos nosso padrão vibratório e a questão da sintonia está ligado à afinidade vibratória. Quando nós perdemos o nosso controle emocional, ou através do pensamento nós baixamos as nossas vibrações, nós criamos uma reciprocidade vibracional com entidades que pensam daquele jeito naquele momento ou sentem daquele jeito. É por isso que tem muitas pessoas que cometem crime e se você pergunta para ele o que foi que ele fez, ele não sabe. Exato. Porque foi num momento de raiva que ele fez aquelas atrocidades todas e ele não se lembra. Isso é próprio também acontecer com as pessoas, esse tipo de coisa, né? Por isso precisamos tomar cuidado, não... Como se diz uma amiga, eu perdi a paciência. Será que você tinha paciência? Será que você tem paciência, né? Porque tem muita gente que fala, eu perdi a paciência, eu me explodi. E aí comete uma série de besteiras, né? É verdade. Bom, mas vamos lá. E você tem alguma experiência própria a esse respeito? Que no seu livro está dizendo aí uma experiência própria. É difícil escolher qual delas. Qual delas? Eu sei que era uma só. Existem milhares e milhares e milhares. Desde que eu me conheço como gente, em função da intuição, da mediunidade da intuição, eu passei décadas da minha vida sem saber quem é que estava pensando, se era eu ou se era uma outra pessoa, né? Eu sempre tive esse tipo de dificuldade. Mas tive sim, na verdade a origem do livro foi por causa de uma experiência. Nós estávamos passando um período complicado dentro do Centro Espírita, do Recanto de Luz Irmã Sheila, e eu estava muito preocupado, muito tenso, consequentemente meu padrão vibratório baixou e eu passei a receber uma influenciação insidiosa, que na verdade é aquela que é contínua, é noite e dia, noite e dia, noite e dia. Eu não dormia direito, eu não conseguia pensar direito e aquilo era massacrante, né? E eu pedi uma orientação para um dos nossos benfeitores espirituais, ele me atendeu, né? Ele viu que a situação estava complicada, ele me atendeu e ele me deu uma série de dicas. E em função dele ter me atendido no sentido... Já foi tão generoso, né? é tão generoso fazendo isso. Eu falei, eu vou começar a registrar isso, e o livro surgiu disso. Falei, eu vou compartilhar esses aprendizados e essa experiência. Ele me falou uma das coisas que nós comentamos, inclusive há pouco, que os espíritos dificilmente resistem a uma boa oração, mas se tem uma coisa que esses espíritos não resistem, são aos bons pensamentos. Sim. Né? São os, os bons pensamentos, ele quebra qualquer barreira, né? Quebra qualquer barreira. É porque eu lembro que uma vez nós tivemos um problema num trabalho mediúnico, e, poxa vida, nós estávamos vendo lá que não ia chegar num acordo, né? Porque a pessoa que estava com problema de obsessão estava atacando todo mundo. Aí vem uma pessoa e fala, muda maneira seus pensamentos e deixa que nós vamos cuidar disso. É. Então veio uns espíritos daqueles mais pesadão para aliviar. Depois até eu fiz a pergunta, falei, poxa vida, vocês estão aqui com a gente? Que era um que eu conhecia há muito tempo. Ele falou, claro. Mas para poder entrar no trabalho de vocês, nós tivemos que pedir permissão, porque o trabalho de vocês é muito harmonioso, então fica difícil para a gente que tem uma vibração diferente entrar. Mas foi dada essas condições porque vocês estavam precisando dessa vibração pesada. Falei, poxa vida, que coisa bonita. Então a gente vê que nós, quando trabalhamos mediunicamente, não precisamos ter medo, porque nós somos sempre bem assediados. Se tivermos pensamento bons, e se a corrente que está ali para trabalhar também são harmônica, né? Exatamente, tiver harmonia. E um outro exemplo que eu quero citar é que, porque exatamente é fácil discernir quando a coisa é ruim ou boa, mas tem coisas que são sutis. Eu lembro que eu estava, passei um período em que no trabalho eu estava me distanciando dos meus compromissos. Eu não lembrava dos meus compromissos, então eu não sabia desses compromissos, né? E inconscientemente eu tenho certeza que eu os conhecia. E eu fui advertido. Um espírito, no caso foi meu pai, já desencarnado, ele falou assim, olha, toma cuidado, porque as trevas, eles são que nem o mar. Eles carregam o barco para alto mar, não numa bonança enorme, e quando você menos espera, vem a turbulência, vem a tempestade, né? Então, cuidado para que você não seja levado assim, tão sutilmente para alto mar. E era exatamente um convite para realizar um trabalho que iria me trazer condições melhores financeiras, iria me trazer uma posição melhor, que seria muito melhor para minha família. Porém, estaria me afastando a médio prazo de um compromisso que eu tinha, que por acaso, não existe o acaso, era exatamente a irmã Sheila. E se eu tivesse aceitado essa função em outro país? Claro que a espiritualidade teria uma outra pessoa para fazer esse trabalho. Mas como é que ficaria o trabalho que eu estaria gerando para a espiritualidade por ter falhado ao compromisso? E eu não lembrava disso, ou seja, eu seria chamado 3-4 anos depois. Você vê como a coisa é. E aí é que mora o perigo. Saber o que é certo e errado ainda é fácil. Mas esses desvios que são influências, como é que a gente lida com elas? Sutil, né? Sutil. Imperceptível. Vamos lá para os nossos comerciais. E qual é a música? A gente vai colocar a música da Célia Tomboli, do CD Nosso Pai Nosso, e o nome da música é Espírito. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Soltou. Este corpo de carne em que estou encarnado é um tesouro que Deus me deu emprestado. Por ele eu vou à escola, eu ouço, eu vejo, eu posso falar, sentir o perfume das flores, de tudo saber o paladar. Eu, espírito, que penso, que aprendo, que sinto, que tomo qualquer decisão. Recebi este corpo emprestado para progredir nesta reencarnação. Quando ele ficar bem velhinho, cansado, fraquinho ou mesmo quebrado, serei obrigado a deixá-lo e estarei, espírito desencarnado. Este corpo de carne em que estou encarnado é um tesouro que Deus me deu emprestado. Por ele eu vou à escola, eu ouço, eu vejo, eu posso falar, sentir o perfume das flores, de tudo saber o paladar. Eu, espírito, que penso, que aprendo, que sinto, que tomo qualquer decisão. Recebi este corpo emprestado para progredir nesta reencarnação. Quando ele ficar bem velhinho, cansado, fraquinho ou mesmo quebrado, serei obrigado a deixá-lo e estarei, espírito desencarnado. Quando ele ficar bem velhinho, cansado, fraquinho ou mesmo quebrado, serei obrigado a deixá-lo e estarei, espírito desencarnado. Vamos continuando, porque já estamos quase no final, né, Rui? Ah, sim. Mas ó, só falta um arremate aqui do Fábio. E como é que nós vamos receber esses nossos amigos espirituais que podem até nos causar influenciação? Como é que nós deveremos tratá-lo, Fábio? Nós aprendemos com Jesus e foi reforçado na doutrina que nós temos que ter compaixão, perdoar, né? E entender que isso faz parte da evolução que eles encontram. Nós já passamos por isso e agora são eles. E se a gente lembrar das consequências que eles vão sofrer, logo de cara o choque do retorno. Porque, na verdade, as energias ruins emitidas voltam para eles. E lembrarmos da lei da causa e efeito, olha quanto sofrimento vem pela frente para eles, né? Então, lembrando de Jesus, só pode haver uma coisa, né? Que é o perdão. É, e tem muitas pessoas que até vêm nos procurar e falam, mas, peraí, mas por que Deus permite essas coisas para a gente, para ter essa influenciação, para ter essa coisa maligna? Porque quando nós falamos de coisas boas, ela é diferente, mas nós falamos da influenciação ruim. É. Um dos motivos é porque, assim como nós temos o direito ao livre-arbítrio, nós temos consequências em função das más, sim, escolhas. Baixamos o campo de vibração, obviamente que ocorre afinidade. E Deus não poderia interferir no exercício do nosso livre-arbítrio. E a influenciação muitas vezes é fruto disso. Também por provas. Porque nós somos submetidos a provas com relação ao nosso aprendizado, né? Por isso que ele permite. Você poderia deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes o dia de hoje? Porque são muitos, viu? Eu gostaria, sim. É, nem tudo são os espíritos, hein? Sim. A gente fala sobre influenciação, né? Mas existe a autossugestão e a autoinfluenciação, que não é pouca. Inclusive, muitas pessoas elas passam a ter uma fixação na questão da influenciação e passam a acreditar que tudo são os espíritos. E é verdade que são os espíritos, só que às vezes o espírito somos nós mesmos. Que é falta também de conhecimento, de trabalho, de estudo, né? Exatamente. Então tá. Acho que está na hora já de nós encerrarmos o nosso programa. Vamos lá? Então, vamos agradecer a todos os ouvintes. né? Então a participação de todo mundo que ligou, participou aqui no WhatsApp, não, a gente não conseguiu ler a participação de todo mundo, mas a Beatriz entrou aqui novamente. Ela falou, só comentar rapidamente, que eu acho que a gente tem tempo, o poder do pensamento positivo. Psicologia positiva tem como base desenvolver as virtudes e ter bons pensamentos. Pensamentos positivos nos leva a ações positivas e assim vivemos uma vida plena e feliz. Legal que conclui também o tema de hoje com base como a gente sair dessa influenciação, né? Sair dessas obsessões e também de toda essa influência negativa que a gente tem. O Jorge comentou aqui também que está indo agora para a cidade Esmeralda, em Campo Formoso, na Bahia. Tá ruim, né? Deve tá passando um frio danado lá, né? Nossa. Mas lá tem muita água de coco. É, então. Como tu sofre, Jorge? Não, sofre demais. Vida dura, né? Vida dura. Porque Juazeiro fica na beira do São Francisco. E tem muitos barzinhos, tem muita pizzaria lá na... O Marcelo também entrou, mandou um bom dia. O Liralcio entrou aqui. Ah, o Liralcio. Mandou aqui um canal do bem. Então, disse que ao vivo, o último dia no Inarte, que eles estão fazendo o evento. Então, basta entrar aqui no link para acessar também o canal. Eu não comentei, mas eu divulguei o link aqui da editora Dionise. Né, do Fábio, que tem os livros sempre, que edita os livros do Jorge também, publica, e muitos outros livros muito bons. Eu já divulguei aqui no WhatsApp e também no Facebook. Então, quem puder entrar no link aí, dionisieditora.com.br, para poder conhecer os livros da editora aí, desse trabalho tão bonito que o Fábio faz e também ajuda a manter outras obras sociais. Agradecer então a esses ouvintes e convidá-los até o próximo programa às 8 horas. Adriana. Um bom domingo a todos, obrigada por estar conosco mais um domingo, aproveitando esse solzinho que está chegando nas nossas casas, que ele possa também aquecer os nossos corações e fazer com que nós voltamos para o nosso autoconhecimento, para que nós possamos nos conhecer e saber quando existe uma influenciação ou não no nosso dia a dia. Nós até recomendamos às pessoas que quiserem conhecer bem o Espiritismo. O Fábio, ele tem um livro chamado A História do Espiritismo, da França de Kardec ao Brasil de Chico. Ele também tem esse livro, Influenciação, Fato Corriqueiro em Nossas Vidas, O Missionário Santo Agostinho de Hipona e a Segunda Revelação, e Santo Agostinho, A Vida e a Obra de uma Filosofia a Serviço da Humanidade. E tem um livro também, junto com Edson Barbosa, Medicina do Além, um presente de Jesus para a humanidade. Nós agradecemos ao Inácio, ao Helder, à Graça e à Cristina, que companheira, esposa do Fábio, mas não, ela não é média de transporte, não, né, Fábio? não, ela que faz a intuição para mim, ela que me intui, me disciplina. Fábio, então nós deixamos o microfone para sua disposição, para os seus... Para a prece também, mas antes de falar da prece, a gente vai colocar a música final do Cancioneiro Espírita, A Alma Sou Eu, depois do encerramento e da prece final. Eu só queria um minutinho, só para falar da 18ª Jornada Espírita sobre a Valorização da Vida. É lá no local, o Centro Espírita Paulo Ortiz de Jacareí, da Rua Olímpio Catão, onde nós teremos no dia 7, você está no controle com o João Luiz do Nascimento, prefeito de Cachoeira Paulista, e que no dia 8 estará aqui conosco, viu, Rodrigo? Legal. O João Luiz do Nascimento, que é prefeito de Cachoeira Paulista. Maravilha. Não está sendo candidato à reeleição, então ele pode vir falar tranquilamente. Ah, então tá bom. Fábio, se puder fazer um encerramento rápido, uma prece rápida também. Perfeito. É muito fácil. Agradecemos a Deus pela vida, agradecemos a Deus por um ter criado, colocado esse universo à nossa disposição, né? Agradecemos ao nosso Senhor Jesus Cristo, esse Espírito tão iluminado, tão desenvolvido, que assumiu como compromisso a responsabilidade de levar a humanidade terrestre até o aprisco, até os reinos dos céus, e a toda a espiritualidade que nos acompanha, nos ajuda, nos intui, nos assessora para que a gente possa fazer boas escolhas, para que a gente tenha um futuro feliz, isento de doenças, isentos de dores, né? Agradecemos a vida, ao bom Deus e a todos os ouvintes por terem compartilhado desse momento conosco. Que assim seja. Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês.